Portal do Arrocha. Alô, mais uma tomada do Goiânia. Sem amores ao vivo. Eu não sei por que estou sorrindo. Só sei que quando você chega, eu fico assim, muito feliz. E isso é todo o tempo que eu penso em ti. A felicidade existe, eu estou aqui, sorrindo pra você. E essa distância às vezes tão grande aperta o coração no peito, ele responde: vem amor, vem me ver, eu espero por você. E essa distância às vezes tão grande aperta o coração no peito, ele responde: vem amor, vem me ver, estou morrendo por você. Ao vivo! Não me deixe assim por muito tempo, porque sei que a saudade é tanta que pode me matar. Posso morrer de amor. Seu pai, não quero você amando, mas conte logo a ele o que está se passando. Nós dois nos amamos. E essa distância às vezes tão grande aperta o coração no peito, ele responde: vem amor, vem me ver, eu espero por você. E essa distância às vezes tão grande me aperta o coração no peito, ele responde: vem amor, vem me ver, estou morrendo por você. Vem me ver, senão vou morrer de amor.